Brasília. Hora de dançar ska. Salve simpatia, salve que eu peixe, o Tavares Cova Funda. Está no ar, mais uma vez, o meu brinquedo estupefaciente através da música brasileira. Eu sou Conrad Rose, vulgo Siri, e este é o Moqueca Siri, rebelde desde 2006. Orquestra Brasileira de Música Jamaicana, o Guarani, música banda do meu amigo Magu, Sérgio Sofiati. Abre espaço na sala e dança. Carina Bu, Tereza Cristina, Plástico Bolha. Você não espera.

próxima música, Little Johnny, Little Johnny. Ao meu neto Benjamin, Johansen, Little John, Joãozinho, São João pequenininho, cabe aqui na minha mão. Johansen, Little John, Joãozinho, São João pequenininho, cabe aqui na minha mão. Benjamin, filho de Bernardo. Johansen, Little John, Joãozinho, São João pequenininho, cabe aqui na minha mão. Benjamin, filho de Bernardo e Natália. Minha colorida, diga quem são seus pintores. Será que são borboletas? Sua minha colorida, diga quem são seus pintores. Será que são borboletas roubando tinta das flores? Luiz Pequerê. Joaninha colorida, diga quem são seus pintores. Será que são borboletas roubando tinta das flores? Joaninha, Joaninha, diga onde você mora. Se é na flor da laranjeira ou na seda da amora. Gira, gira, Joaninha, na roda do girassol. Beija-flor voa girando, desenhando caracol. Quem pintou suas asas, Joaninha, ensinou a lagarta a virar borboleta, ensinou o macaco a fazer careta, ensinou a aranha fugir da vespa, vagalume que acende sem lanterna, não deu asas pra cobra, não deu pernas e encheu toda a terra de beleza. Quem pintou a Joaninha? Foi a mão da natureza, pintou as asas da borboleta. Foi a mão da natureza, ensinou o macaco a fazer careta. Foi a mão da natureza, ensinou a aranha a fugir da vespa. Foi a mão da natureza que encheu toda a terra de beleza. Quem pintou a Joaninha? Foi a mão da natureza. Erere, erere, yarare. Foi a mão da natureza. A do peixinho agora? Não, não é a do peixinho, é a da baleia. É a casa do mestre Jonas. Os mulheres negras no Muqueca de Siri. Rádio Comunitária Campestre. Baleia mora mestre Jonas, desde que completou a maioridade. A baleia é sua casa, sua cidade. Dentro dela guarda suas gravatas, seus ternos de linho. E ele diz que se chama Jonas, e ele diz que é um santo homem. Ele diz que vive dentro da baleia por vontade própria. E ele diz que tá comprometido. Ele diz que assinou um papel que vai mantê-lo preso na baleia até o fim da vida. Até o fim da vida. Maurício Pereira, André Bujanra, essa verdadeira música dos anos 80. Santo homem, ele diz que vive dentro da baleia por vontade própria. E ele diz que tá comprometido. Ele diz que assinou um papel que vai mantê-lo preso na baleia até o fim da vida. Até o fim. A vida é tão mais fácil. Nada incomoda o silêncio e a paz de Jonas. Quando o tempo é mau, a tempestade fica de fora. A baleia é mais segura que um grande navio. Tibério Azul de volta no Muqueca. Música de Los Hermanos. Deixa o verão. 98.3. Deixa eu decidir se é cedo ou tarde. Espere eu considerar. Vê se eu vou assim chique à vontade. Qual o tom do lugar? Enquanto eu penso, você sugeriu um bom motivo pra tudo atrasar. Ainda é cedo pra lá, chegando às 6, tá bom demais. Deixa o verão pra mais tarde. Da porta pra lá. Enquanto eu fujo, você inventou qualquer desculpa pra gente ficar. Assim a gente não sai, que esse sofá tá bom demais. Deixa o verão pra mais tarde. Thank you. insetos mais que aviões, a velocidade das tartarugas mais que a dos mísseis. Deu em mim esse atraso de nascença, mano. Meu quintal, meu bem, é maior. Área Campestre 98.3. Toda quinta, 19h, tem Muqueca de Siri ao vivo. Que gastou sua história na beira do rio. E agora vem chegando um baião transcendental. Na guitarra, meu querido amigo Anderson Madeira, que está na escuta, inclusive do Caricas, com a banda Mal Way. Arroba Muqueca Siri nas redes sociais. Muqueca com U e Q-U. Raiz de multicultura, de samba, rock, bossa, chute, a vida é dura. Muita batalha pra manter o meu baião, pra transcender o sofrimento no sertão. Maracatu, freio, chachado, capoeira, uma política de muita podridão. Manda Mauê que vai levantar poeira, lutando forte pra manter a tradição. Eu toco o cuco pra rolar a umbigada, eu toco o shot pra tocar o coração. Balanço o corpo ao som das abumbadas, que é o funk misturado com o baião. Sente o groove do baião transcendental, pra acender a luz da consciência, fazer o bem e não fazer o mal, fazer amor à nossa ciência. Eu quero esquecer o ego e a ambição, voa mais leve ao som do baião. Para os mais pobres vamos dar as mãos, para as crianças mais educação. Então sente o groove, sente a forrozeira, que vem chegando para balançar você. Feche os olhos pra transcender, aqui quem fala é a banda Mauê. We'll be right back. Opa! Então, no lado A do Moqueca de Siri ouvimos Orquestra Brasileira de Música Jamaicana, do querido Magu, Sérgio Sofiati, O Guarani, de Zé Ramalho, Karina Burr, com Tereza Cristina, Plástico Bolha, Arnaldo Antunes, Cultura, com os backings de Marisa Monte. Lançamento, 90%, Seu Pereira e Coletivo 401. Depois, Bid, Chico César e Já Marcos, Little Johnny. Música para o meu neto, Benjamin, Luiz Pequerê, Joaninha. Mulheres Negras, Mestre Jonas, da trilha do filme Durval Discos. Tibério Azul, interpretando música de Los Hermanos, Deixa o Verão. Aí a banda Mauê, com a participação da guitarra de Anderson Madeira, dos Caricas, Baião Transcendental. No fundo estamos ouvindo o forró esferográfico com Cabroeira. Este é o Moqueca Siri, que vai lá ao vivo toda quinta-feira, 19h, no lugar daquele proselitismo babaca da Voz do Brasil. Começar o lado B com Toca Raul, Cachorro Urubu. Baby, essa estrada é comprida, ela não tem saída, é hora de acordar pra ver o galo cantar, pro mundo inteiro escutar. Baby, a história é a mesma, aprendi na quaresma, depois do carnaval, a carne é algo mortal, com musa de avançar sinal. Todo jornal que eu leio me diz que a gente já era, que já não é mais primavera. Oh, baby, oh, baby, a gente ainda nem começou. Baby, o que houve na trança vai mudar nossa dança. Sempre a mesma batalha por um cigarro de palha, navio de cruzar deserto. Todo jornal que eu leio me diz que a gente já era, que já não é mais primavera. Oh, baby, oh, baby, a gente ainda nem começou. Baby, isso só vai dar certo se você ficar perto. Eu sou um índio siúche, eu sou o cachorro urubu em guerra com Zé Um. Arnaldo Rodrigues. E o som do Paulinho. Virou uma ruaça. Virou no meio da praça. Virou. E nego toca, faz o som e dá de graça. E nego vende, dá um tempo na desgraça. E nego toca, faz o som e dá de graça. E nego vende, dá um tempo na desgraça. Na praça da vida, vou na praça da vida, vou na praça da vida. Tem a moça loira que toca flauta e vende quadros. Me vende um lindo quadro colorido, colorido, colorido, colorido. Vende um lindo quadro colorido, colorido, colorido, colorido. Vende um lindo quadro colorido, colorido como o pássaro que chega pra ouvir seu som. Pra ouvir seu som. Pra ouvir seu som. Pra ouvir seu som. Pra ouvir seu som. Virou uma luaça. Virou no meio da praça. Virou. E nego toca, faz o som e dá de graça. E nego vende, dá um tempo na desgraça. E nego toca, faz o som e dá de graça. E nego vende, dá um tempo na desgraça. Na praça da vida, ou na praça da vida, tem um par de violas, tem um par de violas. Igual a Bob Dylan, igual a Bob Dylan, igual a Bob Dylan, igual a Bob Dylan. E tem um crioulo que faz um som de guitarra. Tem pinta de mandrake, mas parece Jimi Hendrix. Tem pinta de mandrake, mas parece Jimi Hendrix. Virou uma ruaça. Virou no meio da praça. Virou. E nego toca, faz o som e dá de graça. E nego vende, dá um tempo na desgraça. E nego toca, faz o som e dá de graça. E nego vende, dá um tempo na desgraça. Na praça da vida, vou na praça da vida. Tem um mulato alto de olhos verdes, dente de ouro. Antes que tem um papagaio louro. Antes que tem um papagaio louro. Antes que tem um papagaio louro. E passo o dia inteiro incrementando o papo, enquanto o pipoqueiro fica enchendo o saco. E passo o dia inteiro incrementando o papo, enquanto o pipoqueiro fica enchendo o saco. Fala, meu louro. Fala, meu louro. Fala, meu louro. Fala, meu louro. Fala, meu louro. Fala, meu louro. É na praça da vida, é na praça da vida, aonde a roda da história não para na ida. É na praça da vida, é na praça da vida, aonde a corda da viola dói igual ferida. Ali me perco, mão no bolso, mas não dou um fio. Eu ouço a corda da viola, mas não desafio. Uma criança com jornal se protege do frio. O som da praça vai em frente, fica só o assovio. Sai de casa pra nada. Não bebo. Não fumo. Fica lá sossegado. Não vou pra lugar nenhum. Aí, o que é que você faz? Ela também, a minha mulher, a mesma coisa também. A gente não gosta de carnaval, não gosta de nada, a gente não vai pra lugar nenhum. A gente ganha convite pra desfile de escola de samba, não vai. Você vai pra onde? Bom, agora a gente vai pra igreja e eu estudo, minha vida estudar. Quando dá 9, 10 horas, já tá dormindo, não vou pra lugar nenhum, não vou pra pagode, não vou pra samba, não vou pra lugar nenhum. E ninguém sabe disso. Não, você fica com a fama do... A minha vida, a menina pensa que eu fumo maconha, que eu cheiro cocaína, que eu sou... Eu agora sou bem no Guaraná. Só no Guaraná, né? Entendeu? E eu começo a rir, né? Meu vizinho jogou uma semente no seu quintal. De repente brotou um tremendo matagal. Meu vizinho jogou... Meu vizinho jogou... Ele só respondia, não sei, não conheço, isso nasceu aí. Ele só respondia, não sei, não conheço, isso nasceu aí. Mas foi pintando sujeira, o patrão estava sempre na jogada. Porque o cheiro era bom e ali sempre estava uma capa criada. Os homens desconfiaram ao ver todo dia uma aglomeração. E deram o pote perfeito e levaram todos eles pra averiguação e daí. Na hora do sapeca, iaia, o sapato pediu. Não precisa me bater que eu tô de bandeja, tudo pro senhor. Olha aí, eu conheço aquele mato que chefia e também sei quem plantou. Quando os federais campear e levaram o vizinho inocente na delegacia, ele disse: doutor, não sou amigo. Meu vizinho jogou,

Agora a Muqueca traz Carol Voigt, Marcelo Pensen e Moisés Jesus. Música de Zininho, Hino da Cidade de Florianópolis, Rancho de Amor à Ilha. Senhorita V. Pedacinho de terra perdido no mar, um pedacinho de terra, beleza sem par. Jamais a natureza reuniu tanta beleza, jamais outro poeta teve tanto pra cantar. Um pedacinho de terra, beleza sem par. Ilha da moça faceira, da velha rendeira tradicional. Ilha da velha figueira, onde em tarde fagueira vou ler meu jornal. Tua lagoa formosa, ternura de rosas, poema ao luar cristal, onde a lua vaidosa, cestrosa e dengosa, vem se espelhar. Ponta do samba aqui, histórias tem pra contar, do homem que esteve aqui e daquele que está no mar. Bom dia, meu manezinho, no vadinho vou te encontrar, contando causos da vida, saudade grande de navegar. Contando causos da vida, saudade grande de navegar. Ponta do samba aqui é o verde beijando o mar, conchas, peixes, siris, pitangas e araçais. Se o vento sul se encrespa, meu cobertor é um cantinho, com peixe frito, farinha e cachaça, no bar do Timotinho. Com peixe frito, farinha e cachaça, no bar do Timotinho. Ponta do samba aqui, aqui danço boiaiá, divino terno de reis, são cantos deste lugar. Morena de sambaqui, descansa o teu samburá, que eu vou procurar no forte coragem pra vir te namorar. Que eu vou procurar no forte coragem pra vir te namorar. Peixe frito, farinha e cachaça, no bar do Timotinho.

chegando ao fim mais uma vez, Moqueca de Siri. No lado B ouvimos Raul Seixas, Cachorro Urubu, Arnaldo Rodrigues, O Som de Paulinho, Bezerra da Silva, A Semente, no remix do Lobby Hip Hop, Mandacaru, Polícia Bandido, Bandido Cachorro Dentista, música de Sérgio Sampaio, captada ao vivo na Boca Maldita, em Curitiba, na Rua 15, Rua das Flores, na bateria Pietro Zanata, papai, filho de Paulinho Zanata, banda Mandacaru, depois bloco do Sargento Pimenta, Don't Let Me Down, Carol e Voz, Marcelo Pessin e Moisés Jesus, Sampone Baixo, respectivamente, Senhorita V, Anjo de Amor à Ilha, Dizinho, Soninha de Floripa, Ponta do Sambaqui, música de Geraldo Vieira, Jorge Maltner, ao som da Orquestra Imperial, e Orquestra Imperial no fundo, de Almir Neto, com seis. Ei, chama o Queca de Siri, que vai lá toda quinta-feira, das 7 da noite em diante, até as 8 pouquinho, no lugar do proselitismo babaca da Voz do Brasil. Tenham todos um excelente final de semana. Paz, saúde, sorte. Saudações rubro-negras. Um beijo enorme, um abraço pro meu dono Benjamin, meu querido, meu neto Benjamin. Meu conselho é pra te ver. Vamos ver essa quebradeira aí. Próximos domingos de outubro de 2021, para quem ouvir depois na internet, depois de outubro de 2021 não vale esse recado, mas nos próximos domingos, 17, 24 e 31, tem oficina prática de rádio comunicação aqui no Eco Estúdio da Rádio Comunitária Campestre. Chega lá no Instagram, no Facebook e vê como se inscrever. Valeu, galera! Muito obrigado. Até a próxima, hein? Muito obrigado. Muito amor pra vocês. Obrigado. Até mais. Até, valeu. Moquecas de Siri.